agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. E aí, como é que vem? Até. E do nada ia arrancar minha cachaça com seu beijo de batom até você aparecer. Do nada, quem diria que do carro hoje até tirei meu som. E aí, como é que é? E quem me viu, se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Só eu e ela, quem diria? E quem me viu, se visse hoje não acreditaria, antes era bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro. Simplesmente paixão, arroz, arroz. Como é que é, vem? Te olhei, você me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. É só você. Cachaça com seu beijo de batom, é só você aparecer. Do nada, e quem diria que do carro. Agora é ver, que isso mercando com a gente aí, vem!